Atenção, vai começar agora. Cultura Inútil, a rádio mais democrática da web. Terça-feira, 13/2/2018, terça-feira de carnaval. O Rio de Janeiro está com o tempo fechado, não está chovendo, mas não está aquele calor, aquela praia absurda, mas aposto que as praias estão cheias, blocos de carnaval estão cheios, e assalto está acontecendo adoidado. Aqui no Rio de Janeiro faz 29 graus, com risco de chuva. É uma terça-feira de carnaval, amena, mas está tudo cheio, pode ficar tranquilo. Os blocos devem estar lotados, muita gente mijando no chão, muita gente quebrando regra, metrô deve estar uma zona. Fazer o quê? A vida é assim, não é mesmo? Bom, pra você que ficou em casa, não curte tanto o carnaval de rua, eu amo carnaval de rua, mas tá impossível. Aqui, esse apito que vocês ouviram foi o papagaio aqui. Vamos de música. Vamos dar sequência à nossa programação com muita música. Aqui quem fala é Lucas Samagaio no Cultura Inútil News, a web rádio mais democrática da internet. Boa noite, eu gostaria de pedir um táxi. Mas vem com tudo, hein? O meu nome é Lia Clark e aqui não tem frescurinha. Já liguei o 99 pra sair desse sufoco. A noite não acabou e o Easy vai ficar doido. Uber tô cheia de marra, se olhar sobra pra tu. Uber Cat é o caralho, hoje eu quero é dar meu... Ui. Ai. Tô mandando papo nele, falei várias baboseiras. Ele vai cair na minha, ai, mas de qualquer maneira. Tá cheio de gracinha, tá todo risonho. Boquetá se rola hoje, hein? Seria meu sonho. Bota o menino pra jogo, aumenta a quilometragem. Vou pagar essa corrida com a minha sacanagem. Garanti essa carona, já vou dar aquele migué. Depois do boquetaxi, nunca mais andei a pé. Vai. Fecharam, ai meu Deus, é um momento. O vidro já embaçou, ai ai ai, que vulco vulco. Acho que nessa corrida foi eu que saí no lucro. Estragar meu dia.

pra outra hora. E quando se dá conta já passou. Quando olhar pra trás. Vocês estão querendo me matar do coração, é? De segunda a sexta, a web rádio mais democrática da internet traz música, informação, cultura e útil. É isso aí, agora chegou a hora de informação comigo, Jeremias. Vamos lá, informações mais, as mais importantes informações do dia 13 de 2 de 2018, nessa terça-feira de carnaval. Medo e Muvuca, Pablo Vittar desfila pela Beija-Flor e fala em Serranha, foda-se. Foda-se. Cenas excluídas da Liga da Justiça confirmam encontro Superman com Alfred. Foda-se também essa informação. Google tá bem, eu pego as informações do Google. Vegeta pode não ser eliminado no torneio do poder no próximo episódio. Foda-se essa informação também. Vídeos nas redes sociais mostram que peão do SBT pode ser fraude. Não, jura! Jura que pode ser fraude? Oh, meu Deus! Qual revela porque o Slipknot não quer tocar ao lado do Foo Fighter? Essa informação é boa. Vamos ver. Vamos ver. Cléo revela porque o Slipknot não quer tocar do lado do Foo Fighter. Foo Fighter é aquela banda daquele rapaz que tocava bateria no Nirvana e agora é vocal da banda dele. O Cléo foi direto na resposta dele. Eu pergunto a mim mesmo, será que Slipknot quer tocar junto com Foo Fighter? A resposta é não, porque minhas crianças não querem que eu faça isso. Se a gente tocar junto com o Foo Fighter, nós ganharemos novos fãs. Eu concordo com isso, eu amaria isso. Mas estou preocupado com os jovens que não virão ao show, porque estaremos tocando com o Foo Fighter. Ele quer saber por que não estamos tocando com... Essas crianças falam... Ah... Que notícia mais bosta! Achei que tinha alguma coisa irrelevante, achei que tinha alguma coisa importante. A apresentadora da Record faz várias críticas ao carnaval da Globo. Mas ela é da Record, não é? Tá fazendo críticas da Globo, não é? Então foda-se! Ai, ai, ai, notícia velha, Zeca Pagodinho sobre o episódio de Dória. Não gosto de meter com política, todo mundo já sabe. Essas foram as informações postas dessa terça-feira. Sinto muito, mas as informações são essas, são postas. Peguei do Google. Ah, lembrando, se por acaso você pensa em vir para o Rio de Janeiro, rapaz, não venha não, não venha não, porque aqui tá um caos, aqui tá um caos terrível, então não venha, tá bom? Até amanhã com mais informações postas, com cositas daqui da cultura inútil. Você está ouvindo Cultura Inútil. De segunda a sexta, ao vivo, aqui, ou todos os nossos programas no blog Cultura Inútil. You bury deep. Sleep at night, making myself crazy, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me too many times. My love makes me feel like nobody else, nobody else. But my love doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. Wine, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. True, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you run to him, you ain't getting over him. I got news, I count him. I got news, I count him. I gotta tell them to myself. I got news to count on. I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to run. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern I never learned. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself I do. Wine, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got news to count him. I got news to count him. I gotta tell them to myself. Practice makes perfect, I'm still trying to learn it by heart. Eat, sleep and breathe it, rehearse and repeat it. Cause to pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no friend, don't be his friend. I got you are getting over him. Yeah. surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Let's go.

fica. Um nó na garganta aqui que eu vou fazer. Quem que cê pensa que é? Chega de mansinho, toma de assalto. E nessa conversa revela um lado, comportamento enraizado. Especialidade é cortar as asas delas. Você não sabe perder. Quando ela levanta te dizendo não, não cede à pressão da opinião. Derruba essa história de submissão e pode ser melhor que você. Isso não é um problema. Não transforme a nossa liberdade num problema seu, nem meu. Cresceu. A nossa força só cresceu. Cresceu. A nossa força só cresceu. Vida, quem tem o direito de te encolher? Fica. Um nó na garganta aqui que eu vou fazer. Passarinha, asas são demais, enraiza ainda mais coragem todas nós, pra que se levante quem desfaleceu, nenhuma menos nossa força só cresceu. Cresceu, a nossa força só cresceu. Cresceu, a nossa força só cresceu. Cresceu. A nossa força só cresceu. Chegou o momento do nosso bloco da poesia, do verso. E de quem será o verso de hoje? Do mestre, do ícone, do gênio Charlie Chaplin, o criador do Carlitos. A frase dele é a seguinte: não preciso me drogar para ser um gênio, não preciso ser um gênio para ser humano, mas preciso do sorriso para ser feliz. E essa frase de hoje é dedicada 100% à minha amada Natália Ramalho. Eu preciso do seu sorriso todos os dias para ser feliz. Te amo, meu amor. E assim a gente dá sequência ao nosso último bloco de música. E por hoje nosso programa vai encerrar, mas ainda tem mais música. Espero todos vocês amanhã, no mesmo bate-horário, no bate-canal. E se por acaso perdeu o programa ao vivo, basta acessar o blogspot Cultura Inútil e lá vai ter toda a programação já colocada, já posta. E se você clicar no ícone ali do lado, você consegue entrar na página principal, onde consegue baixar o programa do dia. Pro seu celular, seu smartphone, seu computador, laptop, sua mente artificial. É isso, gente. Fica agora com o nosso último bloco de música e até amanhã. Muito obrigado. A resposta depois me esqueci. Você não sabe dizer que não quer, mas não responde dizendo que sim. Eu não entendo minha própria fé. Acreditar no que você

me deixou tão só. Talvez eu ache algo mais forte que faça me sentir melhor. Depois do que eu já andei, depois do que tenho que andar, quem sabe outro dia eu te encontro em outro lugar. Mas esses ficam. Eles arranham. Não te darei casacos, não te darei nem essas coisas que te resguardam e que se vão. Dar-te-ei a mim mesmo agora.

que um dia você volte atrás do que já decidiu. Quando foi embora, meu castelo se destruiu. Quase vacilei, mas não pisei na bola. Tentarei seguir a vida lá fora. Entendo, mas tudo vai ser mais difícil sem o teu coração. Não vou cultivar tristeza. Ficar sofrendo é besteira. Ando por toda a cidade sem ter medo da verdade. Não penso estar perdido agora. Tudo tem a sua hora. Estou de bem com meu viver. Tenho calma, limpo a alma pra não padecer. Posso encontrar alguém, muitos caminhos existem. E a chama de um amor que foi eterno pode terminar. Mas se eu tivesse o mar e você do meu lado agora, seus olhos iam me seguir, sua presença fortificar. Você volte atrás no que já decidiu. Quando foi embora, meu castelo se destruiu. Quase vacilei, mas não pisei na bola. Tentarei seguir a vida lá fora. Entendo, mas tudo vai ser mais difícil sem o teu coração. Não vou cultivar tristeza. Ficar sofrendo é besteira. Ando por toda a cidade sem ter medo da verdade. Não penso estar perdido agora. Tudo tem a sua hora. Solidão já tive medo. Tenho calma, limpo a alma e aprendo a viver. Posso encontrar alguém, muitos caminhos existem. E a chama de um amor que foi eterno pode terminar. Mas se eu tivesse o mar e você do meu lado agora, seus olhos iam me seguir, sua presença fortificar. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça, de segunda a sexta, Cultura Inútil.